André Cedis, o mural de Ibicoara. Segunda-feira é dia de emissário. Ei, vamos. Solta o peru. Partiu o emissário. Eita, que isso? O birutão. Chegou verão e eu vou falar pra tu. É paredão e eu vou falar pra tu. Quero ver tu empinando com o biquíni lá dentro do cu. Com o biquíni lá dentro do cu. O biquíni lá dentro do o biquíni lá dentro. Eita, o biquíni lá dentro. Que isso, bebê? O biquíni lá dentro do o biquíni lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. O biquíni lá dentro do o biquíni lá dentro do quero ver tu na ribeira, empinando esse bumbum. O biquíni lá dentro é piscininha, viu amor? É piscininha, aquela aquecida, aquela. Ei! O biquíni lá dentro do cu. Vamos, eu e você e sua amiguinha. É. O biquíni lá dentro do cu. O biquíni lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. O biquíni lá dentro do cu. Vira a cabeça, ó. Partiu emissário, partiu emissário. É paredão e eu vou falar pra tu. Minha canta galo, minha boa viagem. E eu vou falar pra tu. Quero ver tu empinando o biquíni lá dentro do o biquíni lá dentro do o biquíni lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. O biquíni lá dentro do o biquíni lá dentro, lá dentro, lá dentro. Ei, é um fio. Eu só quero se for, é piscininha, amor. É. O biquíni lá dentro do eu quero que você bote aquele biquíni. Vou arrancar de dente. De dente. O biquíni lá dentro do o biquíni lá dentro do o birutão. Quero ver tu no emissário, empinando esse bumbum, vai. O biquíni lá dentro, minha ilha de Mar Grande, ilha de Itaparica, vai ver. O biquíni lá dentro, ei, aquele biquíni, aquele, aquele, aquele, aquele, vai, vai, é gostosa. O biquíni lá dentro do minha banda 93, 25 BABABA HMJ